Então, inicialmente, para a cabeceira 35, em Capão Rodeiro. Vento de superfície 100 graus, 8 nós. Graças. Está presente o estácio de contato radar, 62 milhas, sudoeste de Salvador. Tango Hotel Lima Tango, prossiga. Gente, Hotel Lima Tango, confirme código transponder alocado, se fez notificação e pessoas a borda. Red Copy. Red Copy, Oscar, clear level 390 to Lisboa via Upper Zulu 10 until Natal and after that Upper November 873 and after as your flight plan route. Your departure will be from runway 10 after departure, left turn on Puka departure and depart transition. Salvador departure control frequency 120.8 is called code 5513, read back. Pablo Cruz, Portugal, 182, Fatal 390, Toulis, Manapur Zulu, 10, Natal, Upper November 873, and then S-Files, left and route to destination, runway 10, left 10, Puka departure, Zipa transition, frequency of departure, 120, decimal 8, underscore 5513, Portugal, 182. Read back, correct, clear, set up, and push on 11, call me to text. Cruz, I'm pushing south, I call you for text, Portugal, 0122. That's all. Vamos 395, aguarda a liberação do TAM após, prossegue Juliette para o 02. Ok, então aguarda aqui na alfa. Ok, 560, para informação. É um helicóptero agora sobre a pista auxiliar, já no solo, não interfere com a sua aproximação. Vento 100 graus, 62 de norte, livre pouso, pista 1-0. Gente, está 3560, pouso autorizado. Tem que estar no meio agora e o tráfego tirar para fora. Pode ser autorizado, prosseguir aqui. Gente, vai esperar na área gramagem. Gente, seu critério. O banho da companhia finalizar, o senhor inicia no UNO, por gentileza? Tá, gente, nós dois, então. 2000? Tá 3190 controle? Tá voando Duna, referência aos S2000. Desce inicialmente para 3000 pés, ajuste 10017. 3017. Prossigam, 3145. Confirmando o PAB 172? 152. 152, sim, se vier Índia Alfa até o ponto de espera quando então, chama a torre no 186, ajuste 10017. 10017, 186, 3145. Zulu na Costa Azul, reporte visual com o local de pouso. Bravo. Objeto 6720, desce para 4000 pés, ajuste 1017. 10017 para 4000, web 6720. Iba, ali próximo a buraquinha e após prosseguir para Rimar. Então solicito o cruzamento aqui da Rinalda 35. Matando, agora nós vamos começar a estar com as pessoas. Claro. Ali mantendo a 399, foi reautorizado nível 340. Negativo, reautorizado 340, ali mantendo a 01 na 399. Tá 3560, solo 07, chame 121 decimal 9 Olivar. 1219, Olivar está 3560. Bem que Papá Romeu, pode prosseguir até o Pátio da Bata, o tráfego já passou sobre a pista. Ao estacionar no Pátio da Bata, a frequência livre, boa tarde. Boa tarde, senhor, desculpe pelo imprevisto. Não é nada, disponha. Apolo Matango, prossiga pela linha do litoral e aguarde para cruzar o eixo da ECOR 97 e tentar procurar a decolar, ok? Ok, está aqui no litoral, vai aguardar para cruzar o 97. Aqui, Zulu. Sul. Just hold position, please. Objeto 6720, redução indicada de 200 nós. 200, reduzindo o F67, 20. Final 25, 4206, mantenha a posição, seu gate encontra-se ocupado, está sendo liberado pelo banho da Gol. O azul 406 vai manter a posição. Papa Romeu, livrando a pista. Fiat, Papa Romeu, frequência livre, boa tarde. Tarde. Sorriu, tá 3145, ponte cara pronta. 3145. A Lima mantém cabeceira melhor. A Lima mantém, 3145. 560 irá aguardar a saída do Pass 3 para prosseguir até o gate 10. E aguarda na saída do Pass 3 para prosseguir para estacionamento no gate 10, 3560. Vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite, será o localizador. Vetor radar, mantenha pro limite, está pelo localizador 6720. Autorizado o cruzamento até a Leonatango, rapaz, se livrando aí. Claro. Lula 399 do Clóvis 10, agora controle, 120, décimo 8, vamos ver. 208, obrigado, bom dia, tá logo. A-Beam from gate 06. Turma, taxi to gate 06, aplicar 082. Após o Airbus da Portugal, o senhor irá prosseguir então via paz até 10. Estamos apenas aguardando a liberação do banho da Gol para que o paz seja liberado para o senhor prosseguir. Sim, positivo, após passagem do Airbus da Portugal, segue para a posição 10, até 3560. Boa tarde, sob o contato radar CBL 340, da presente rua Leda, após Leda Bridge. Ok, depois de Leda, Leda Bridge. Vira para o 340, 3-9. Trip 5219, chama Recife no 251, alternando no 3325. 251, 3325, 5219. 262 de nós. Tive decolagem para 3145. Web 6720 desce para 2000, ajustado 1017. 2000 com 1017, Web 6720. Zona 90 estabilizou? Afirmo. Completa final, chama a torre 9862, bom pouso. Obrigado, ótimo trabalho. 097, bom voo. 17, ponto espera 286198. Reporte Bell 022, continue your text via India and Alpha holding point call tower 108.6, QNH 1017 out. India Tower 186. Can I do a 017 if it's all good? cara pronto, gol 925. Gol 925, mantenha o ponto de espera. Mantenho 925. 3145, confirmando, foi reautorizado nível 320, então a ascensão será para o 320 e seu transponder 5474, ok? 5474, 320. Correto, 3145, agora com o controle, 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa. 3190, estabilizado, baixou o travão. 3190, sem nível pro pistão 0, vem no 0 graus, meia dúzia de nós. Os autorizados pista 10, então 3190. Com Torre Salvador, WebJet 6720, meia dúzia de milhas do Índia Sierra, boa tarde. Muito bom, 720, repete na esquerda, meu baixado e travado. Lá, portar aí. Maravilha, assim se aproximar da zero, tá livre. Reporte para a emitida pra, ou no solo controlado? Para a emitida. Center. Tá corrigindo, na EMAR é todo o sinal, senhor. Ok, então reporte no solo controlado, Tango. Não atrasa o gol na final da ANSET. Tá bom. 2925, decola de 1.5 autorizada? Decola lá, 2. Ok, ali mantém, tem um companheiro se aproximando. Ali mantém, cabeceiro no zero, preparados. Ok, solo Salvador Azul 4206. Quantos pousos mais nós teremos que esperar para prosseguir para o Gate 1? 4206, o ponto para já está sendo liberado e o Portugal já está prosseguindo até lá para liberar sua passagem. Ok, obrigado. Solo 16, libera a próxima direita e chama 121 na décima horária. 219-190. Cavaleiro 22, Zutá. Boa tarde, Cavaleiro 22. Correto, position. Correto, position, Cavaleiro 22. Volo 95 está livre, vento 1 centena, 5 mais autorizado da decolar. 7620, passo externo, baixado e travado. Via 720, aguardo pista livre, 100 graus, 5 mais vento. Aguardando o web. Solo 3P5415. 4 no 5, Ilhéus, aguarde cópia, por gentileza. Aguardando, 54 no 5. Uno 399, chame Recife, Uno 251, alternando na 3325. 251, 3325, obrigado, boa noite. Boa. O Zulu do presente desce para 2.000 pés, ajuste 1.017, livre final e ILS-XA, reporta estabilizado, Lima, aquilo Zulu. Desceu 2017, reportará estabilizado no IAS Lima Kilo Zulu. Número 5, decolou 18, obrigado, meu irmão. Obrigado, boa noite, número 5. Torre, pode confirmar o vento para o AM 6720? 120 graus, meia dúzia de nós, 6720. Meia dúzia de cento. No perfil Árvore Eletra, após 2 mil pés está autorizado voar direto Eletra, o gol 925. Ok, após 2 mil Eletra, 925. Controle de Salvador, boa tarde. Gol 075, você tem que ter formação Tango, vai passar a posição Paboy. 8.150. Gol no 075, boa tarde, oceano identificação. Versão 050 na chegada Mari. Identificou, 050, chegada Mari, ele é que fica tirando zero, vamos 075. 5. Zero, 0, 2, 2, line up, and 8, fechou, 1, 0. Up and 8, camera 1, direto, Calvira, 2, 0. Alfa reportando, Antônio Juliette. Alfa, Antônio Juliette, 6720. Três, um, quatro, cinco, chame Recife no 251, alternando no 3325. 251, alternando 3325. Então, 3145. Autorizado 160. Segue a rota do plano, decola 10, curva direita, saída da Euleda Ilhéus. Controle, opere 1208, aciona 5510, cotejo. Autorizado então para Ilhéus, nível 160, via rota do plano de voo, decola da pista 10, com curva direita, saída da Euleda Ilhéus. Frequência do controle 1208 e o transponder 5510, trip 5415. Correto, quando pronto, chama em posicionamento, são paz 3. Quando pronto, vai chamar para posicionamento, 5415. Gol no 60. Two radar contact on departure, climb to flight level 390, Puka departure, zip path transition. Puka departure, zip path transition, climbing 390, and chance to fly direct to zip path. Stand by, I will coordinate with Recife Center. Obrigado. Sendo bastante travado, Lima, aqui o Zulu. Pouso 30, pista 10, Lima, aqui no Zulu. Vento 10, grau 62 de nós. Cuidado, pouso 10, Zulu. Hotel 022, it's clear to fly direct to Zipar. Obrigado. Hotel 022, we'll fly direct to Zipar. Salvador, boa noite, boa noite, meia com a Uniform. 075, livre de restrição, desce para 2017, livre final e LFXA, reporte estabilizado, gol no 075. Livre das restrições, desce a 2000 pés, 2017, portaria estabilizada, LFXA. Da presença, a senhora autoriza... Voadora, com outro 075. Autorizado no 075, é número 1 na aproximação. Cara, segunda presente, estou voando direto do Duna, desce a 2000 com 1017. Saída Tuca, transição A, Cazu confirmando. O controle, opere 1208, aciona 5516, Cotei. Confio por gentileza apenas a frequência e o transponder. Responde 5516, a frequência do controle 1208. O presente está sob contato radar 58 milhas, sudoeste de Salvador, do presente para de Conte. Da presente para de Conte, para o Doutor Sete. Afirmativo. Ok, ciente, 856, estamos autorizados a Recife, nível de voo 390, Uper 58, decola na 10, curva esquerda, Puga Caju, o controle Salvador 208 e o código transponder 5516, voo no 856. Correto, condução, são impulsionamento no 02. Chamaremos, voo no 856. Flip 54 no 5, copiado, segue via pátio, Indy Alpha, até o ponto de espera, com então chama a torre 1986, ajuste no 017. Segue então táxi via pátio, depois Índia Alfa, quando pronto, no pronto espera da torre, 1186, o ajuste no 0 no 7. Trip 54 no 5. Da presente, você vai chamar Recife no 288, alternando no 260. 288, alternando 260, 1925, boa. Boa. Salvador, boa noite, é o trip 54 no 5, se aproximando do ponto de espera da 1-0, pronto. Trip 54 no 5. Trip 54 no 5, autorizado alinhar e decolar, pista no 0. Vento 120 graus, 8 nós. Está restrito por orientação do controle para evitar tráfego, livre 080. Ok, então livre alinhar e decolar e sobe restrito ao 080. Trip 54 no 5. 54 no 5, decolou. Decolou aos 28, chame o controle. Boa tarde. Vai chamar o controle 1208 5415, grave. 5, decimal, 5. Boa tarde, obrigado. Não nada. Controle Salvador, boa noite, é o trip 5415, decolou, cruza 1300 pés, não se escuta. 5415, sob contato radar, sob inicialmente restrito a nível de voo 080, da presente está autorizado voar direto Leda. Sobe então restrito ao 080, da presente está autorizado a voar direto Leda, trip 5415. No 601, no livro de restrição, desce para 2017, livre final e LSXRI, reporte estabilizado. Desce para 2000, livre das restrições, 2017, reportará estabilizado, gol número 01. Tip 5495, confirme sua razão de subida. 5415. 5415, informo que vai cruzar com o tráfego. Agora posição de 1 hora, 40 milhas no rolo oposto, nivelado no 090, um bandeirante da Força Aérea Brasileira, mantendo o 090. Cruzamento deve ocorrer em torno de 5 a 6 minutos. O trip 5415, sente. 097, controle. Confirmo para o 5415. A chamada foi para o Pastor 17. Pastor 17 está na escuta do controle? Está na escuta do controle, prossiga. Pastor 17, somente para informação, se eu deve cruzar com o tráfego que está agora à posição de 12 horas, 37 milhas, no rumo sudoeste, passando agora o nível de voo 040 para o 080 restrito, o Alfa Tango 72 da Trip. O Pastor 17 está sim, é visual. O trip 5415 para Praelhão, direto? Mais coordenação, concentra Recife 5415. Gol no 075, estabilizado. Ah, estabilizado no localizador, não, gol 075. Completa a final, chama a torre no 86. 862, grato para o trabalho. T5415, está presente, está autorizada para o NBB de Ilhéus, aguardo mantendo ainda a restrição do 080. Positivo, 5415 para o Ilhéus, Recife 090. 080, nível 80. Ah, positivo, 080. Salvador, boa tarde, gol 075, 1,5 do dia Sierra, tá baixado, checado, visual com a cabeceira 1-0. Gente, avistado, trem mais travado que nem isso. Batido, gol 075. Autorizado pouso no 0 grau 079. Livre pouso, cabeceira 1-0, 1075.